dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus me pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir. Um crime pra comentar e um samba pra distrair. Deus me pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, Miss e Gibi. Deus me pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus me pague. Por mais um dia agonia pra suportar e assistir. Pelo rangido dos dentes, pela cidade a zunir. Pelo grito demente que nos ajuda a fugir. As bicheiras a nos beijar e cobrir. E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir. Deus me pague. Yeah.